Agradecido pelas palmas. Vamos ver o seguinte, assim, ó. Se liga, maluco, que a ideia é... E aí? Se liga, maluco, que a ideia é forte. E aí? Se liga, maluco, que a ideia é forte. Então vamos ver o seguinte, ó, mano. Com vocês, irmão. Tudo com vocês. Precisa trabalhar também. Tudo com vocês. Vamos ver se a rapaziada tá afinada, tá? Vocês vão cantar que eu quero que saia o bagulho, moro? A favela vai participar. Na humildade. Se liga, maluco, a ideia é forte. É o hip hop, o vaso é ruim pra quebrar. Forte. Um, dois, três, favela toma conta outra vez. E o sistema que se prepare, pois somos a bola da vez. Me trancou na cela fria de um presídio. Fui zoado, maltratado, espancado como um bicho. Só que eu tô solto com o microfone na mão. Detentos do rap, tomando um drink com o cão. Na detenção dos irmãos era só o veneno. As feridas do meu passado ainda estão me corroendo. Mas tá valendo, tenho o poder da rima, eu sigo em frente. Consciente, eu bato de frente com a pá de gente que teve a moral de falar que somos uma piada. Faltou com respeito comigo, vai subir o morro na paulada. A nova formação mostra o que há de melhor, porque a batida é pesada, levada e evocada. E não é só. Nos completamos com o poder da informação, não. Não somos leigos por estar dentro da detenção. A ideia fluiu no meu barraco aos pedaços. Eu sou pobre, injustiçado, mas... E aí, ao cenário favela, meus manos que vivem nela. Na sequência tô pronto pra guerra. Mano, eu luto por ela. E eu passo um pano pros manos que defendem o hip hop. Se liga, maluco, que a ideia é forte. Morou, mano? Deus, fui do crime, mas tô ligado que não acontece. Não com Deus no pensamento, morou? Nada contra quem é, quem tem que correr, é tudo com vocês, morou? Ninguém tem o direito de aprisionar um pensamento, mano. Por mais vazio que ele seja. Vamos ver se tá na ponta da língua. Mano, recorde de Zatufa, passei pelas técnicas. A ideia aperfeiçoada em 44 beats. Mano, os firmeza desacreditou, eu só lamento. A raiva está aqui dentro e eu tô pronto pro arrebento. Eu represento os maloqueiros da favela. Não prestigio os governantes dessa terra, porque eu sou contra todo tipo de discriminação. Também não gosto de porra nenhuma que passa na televisão. Falando nisso, eu tenho uma pá de mano que é do rap, que rima caneta como um beat. E aí, ladrão? Esquece que o verdadeiro som não é assim que faz. O verdadeiro som deixa só pra quem é capaz. O dois na bomba, eu respeito quem fuma, mas a ideia tinha que ser outra. Era outro tipo de loucura. Ensinar pros moleques a sabedoria de rua. Parar de escrever besteira porque a verdade é nua e crua. Se não for por nada, a favela vai ter que ser por Deus. Se vocês apoiam, eu não sei, eu deixo ao seu critério. Mas eu não curto os manos que pintam o cabelo de amarelo, que vai na TV chorando dizendo que foi na favela. É aí que vocês se enganam, eles nunca fizeram parte dela. Ladrão que é ladrão não chora, homem que ama não rebola. Calma. A justiça é séria, mas ela nunca trabalhou. Fernando Henrique Cardoso, mano, sempre viajou. E horário nobre sempre passou um filme pornô. Mas facção central, MV Bill, com os arrombados censurou. Vixe, para, tá tudo errado, é embaçado. É o homem que rebola, é o homem que posa pelado. É ponto pra televisão e seu ibope. Um dia eu derrubo o ladrão. Um dia eu derrubo o ladrão. Um dia eu derrubo o ladrão. Aí tá certo. Aí tá pela ordem. E aí, a ideia é forte, mano. O crime é puro, mas não admite falha, não é isso mesmo? Se não tiver um ritmo, é aquilo. E aí, a ideia é forte. Aham, aham. Do outro lado é bem pior. Presídio em forma de inferno, é barulho nas grades, e lá dentro é um choro eterno. Nas galerias frias eu parto pra cima, eu aqui dentro, mas lá fora e assim segue a sina. Eu tento atravessar os portões, mas eu não consigo. Eu quero sair daqui, eu quero vencer os inimigos. Eu vou voltar pra rua, ter minha mulher, minha família, minha filha. Quero ver o sol como um todo na minha vida, sem clima de tensão, sem expectativa, sem plano de fuga. Eu só quero a minha saída. Detentos do rap não conta com a sorte, eu sigo bem longe da morte, lá dos homens da tropa de choque. Mas eu roubei, mas não foi polipop. Lá na necessidade eu caí no mundão natural, me deparei com o mundo irreal. Presa gelada, rolê de madrugada, os corpos na calçada. Infelizmente tudo isso sempre fez parte da balada. Raciocine comigo e verás que a morte eu preciso evitar. Só pense que Deus voltará, crime eu vou evitar. Longe das arapucas criada pelo sistema, a ideia é forte, esse é o nosso lema, ó Senhor. A ideia é forte, e vá na casa de detenção, derrame a sua unção, moro mano. Ilumina a cabeça daquela senhora que no túmulo chora, mano. A ideia é forte, pois ela perdeu seus filhos pras drogas. Vá de encontro com o desespero daquele pai de família. A ideia é forte, ensina ele que é preciso sobreviver nesse campo de guerra, e é preciso ter Deus no coração, moro mano. Não significa que não deve ser bobo. E aí, a ideia é forte. Obrigado, meu pai, por ter posto o rap nos nossos caminhos. Pois somos resgatados pelo rap, porque o sistema não recupera ninguém, nunca jamais, vai recuperar jamais. Quem tirou, tá ligado? Obrigado, meu pai. Uma salva de palmas pra vocês mesmo, porque vocês merecem, moro, mano? Sem vocês, a gente não é nada, mano. Agradecido. Mais forte do que nunca, pode crer, a ideia é forte. E aí, Mel Produções? E aí, BMR? Parabéns aí pela conquista também, junto com Detentos do Rap. Primeiro DVD de rap nacional. É só o rap que ganha, moro, mano? Quem diria, hein, mano? Por cinco vagabundos. Amém, Senhor. Mano, será que vocês estão ligados no que é isso aqui, mano? Será que vocês falou com a sua coroa antes de sair fora hoje? Será que você é digno, mano, de chamar pai e mãe de pai e mãe? Será que vocês têm Deus no coração, acima de tudo? Será que hoje, quando você acordou, você agradeceu? Obrigado, Senhor, pelo dia maravilhoso de hoje, por ter me dado a visão, a voz e a audição. Será que aqui alguém tá com maldade no coração ainda, mano? Detentos do rap não significa apologia ao crime, mano. A gente vem reivindicar a paz a todos os irmãos que sofrem no gueto, moro? Jesus Cristo é a saída, e Ele tá voltando. E só quem é tá sentindo. Certo, mano? Não sou de parada nenhuma, não sou de religião nenhuma, mas vamos pensar em Deus, mano, que é a única salvação, moro? Detentos do rap mais forte do que nunca, pedindo paz, moro? Paz no coração, sem droga e sem canhão, e aí? Paz no coração, sem droga e sem canhão, e aí? Paz no coração, sem droga e sem canhão. Paz no coração, sem droga e sem canhão. Paz. Agradecido.